E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 264. Eu sou Evlazun e estou aqui mais uma vez com Carlírio Neto. Saudações. Tá meio baixo o Carlírio pra mim. Saudações. Rafaela. Boa noite, pessoal. E o Wesley. Boa noite. Então, é isso. Hoje a gente vai falar de outro tema escolhido pela Rafaela. Na verdade, foi meio que foi pela Rafaela, meio votação, assim. Ficou aí, esse tema. A gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Mas então, como a gente faz sempre, né, pessoal, no Kyodai Podcast, a gente vai falar dos comentários da edição anterior, né? Edição número 263, em que a gente falou de animes da temporada, foi? Não lembro. Não, foi o Wesley, tema do Wesley. Foi o tema do Wesley, é isso aí. Então vamos lá, comentários. Eu acho que tem um comentário, Rafa. Vamos lá. Só o meu, né? Tá. Saudações para indicações de animes a um integrante do Kyodai Podcast. Tira o chapéu pro Wesley, simplesmente cumpriu o papel da casa e assistiu todas as indicações, bem diferente do resto do cast. Do restante do cast, que é melhor nem comentar. Vou puxar a orelha da senhorita escritora, porque eu acho que ela não prestou atenção na semântica do cast. Quero o Wesley assistir antes do cast, não depois. Né? Só ficar aqui. Não, é porque ela entendeu. Ela tá criticando porque a gente nunca viu. Ela entendeu, Carlinha. Ela entendeu muito bem, Carlinha. Ela está criticando que teve outros episódios de indicações e a gente não viu as indicações. Eu só vi ping-pong de todas as minhas indicações que eles fizeram pra mim. E eu só vi ping-pong porque eu vi junto com o Evlazio na call também. Mas ping-pong não foi indicado pra você, foi? Não, mas Black Lagoon foi. Ah, que também foi em call. Ah, é sim, Black Lagoon, verdade, na call. Verdade. Ai, ai. Deixa eu ver. Infelizmente, tentei, pensei em indicar um anime dos anos 90, um dos anos 2010 e 2020, seguindo a lógica dada, e não deu. Para cada anime que pensava indicar, ele já tinha visto. Então é isso. Sem indicações pra ele, porque né, ele fez o dever de casa direitinho. Foi o que ela disse. É isso. Aí fica... Mas recomendei, eu vejo. Fica a indicação dos animes que a gente indicou pra ele pra você, então. Que vocês viu os que ele viu, então pra mim não, né? Viu os que a gente indicou. Aí fica assim. Claro que não. Como o anime está fora de cogitação, vou deixar uma indicação de dorama ou de drama pra todos vocês. Caso tenham visto ou não, Pocket Niboken Otsumokouden, que traz uma jovem que entra numa agência de publicidade e sua jornada se conecta à jornada de games que iniciaram Pokémon. A referência de momentos da jornada em Kanto, seja em eventos, batalhas e nomes dos Pokémons, no caso, os nomes originais. Quem viveu na época que os monstrinhos de bolso estouraram, se tirar em casa nessa trama. E para dar um bônus para vocês, tem a Siyu conhecida no elenco, nossa eterna Suzumi Haruhi está lá. Bem, é isso, se cuidem e até mais. Tá bom. Yeah. Okay. É isso. Assistirei o dorama, talvez. Tentarei ver. Quem sabe? Não. Um negócio que eu... É assim. Eu vou ser bem sincero que dificilmente eu vou ver, mas. É porque eu não tô mais tanto na vibe de dorama, né? É porque eu acho que. Enfim, sei lá, né? Mas não tô tanto na vibe. Mas quem sabe, né? Quem sabe um dia. Vamos aqui então só pra enquete. Na última edição a gente perguntou qual dos animes indicados ao Wesley você mais interessou, né? Relembrando, os animes indicados, né? Eu indiquei Houten Junction para Wesley como anime dos anos 90. Como anime do começo dos anos 2000, o Carlinhos indicou Futaku Alternative. Como anime dos anos 2010, a Rafa indicou o Gnosage. E como anime um pouco mais recente, o Luke indicou o Monsumer Pretty Derby. Né? Aqui na enquete, 10 pessoas votaram. Legal, teve mais gente do que da última vez. Espero que também votem na enquete dessa vez. Apesar de que eu acho que a enquete dessa vez é capaz de receber 0 votos, mas vamos ver, né? E quem mais foi votado foi... Será? Eu acho que não. Quem mais foi votado foi Kinosage. Ah! Depois, seguido por Halten Tilt. E, por último, Fudaka Alternative. O Momusume não recebeu votos. Então, é basicamente... Acho que o pessoal já viu. 6 votos pra Kinosage, 3 votos pra Halten Tilt e 1 voto para Fudaka Alternative. Então, uma parte do pessoal curtiu e se interessou mais por Halten, por Kinosage. Mas fiquei feliz que teve bastante gente interessada em Halten Tilt. Provavelmente 3 pessoas, né? 30%. Nesse cast, que a gente vai falar sobre um teminha aí, né? Então, já vou falando aqui qual desses animes que eu mostrei, coloquei aqui na lista, você acha que faltou no cast. São animes que a gente não falou no cast, mas são sobre a mesma temática que a gente vai comentar aqui no cast, né? Que são... Acho que é teatro, basicamente, né? Eu chamei aqui artes cênicas pra dar uma expandida, mas é basicamente isso, né? Então, a gente não vai falar nesse cast, já aproveitando aí, de Shoujo Kageki Revenue Starlight. Isso é muito bom. Nem vamos falar de Glass no Kame, nem de A3 ou Season, alguma coisa, porque tem o inverno, verão e inverno e o... Não, desculpa. É primavera e verão e outono e inverno, né? E também não vamos falar de Kabuki Buu, né? O único anime que é de Kabuki aqui, no caso. Então... Sim, acho que dá pra comentar aí um pouquinho sobre Kabuki. Fique aí, eu não, eu só vi, eu vi um pouco do Shoujo Kageki, Revenue e do A3, né? Kabuki Buu não, eu ia ver, mas desisti. Glass no Kame, eu não sei, nunca me interessei, é um clássico, né? Mas nunca me interessei. Pra ser sincero, eu coloquei isso aqui, eu não vi, eu não tenho, eu não gosto nenhum, mas tá aí. Eu não vi o Kabuki Buu, mas acho que é interessante a gente trazer. Eu acho que eu assisti Kabuki Buu e ele é bem qualquer coisa. É. Mas muita gente gosta de Shoujo Kageki Review Starlight, que tem muita relação com o Tena, né? O Tena não está aqui porque o Tena não é sobre esse tema, apesar de o Shoujo Kageki Review no Starlight ser. E eu sei que o Tena tem a ver com o Teatro Akarazuka, tem uma relação muito próxima e tal. Mas não é sobre isso. Sim. Não é sobre isso. Não é sobre arte cênica, o tema. Enfim, é isso. Vamos pro cast, né? Já aproveito que eu já indiquei aí o título. Vamos lá aqui, deixa eu botar o tema do cast. Vamos lá. Rafa, explica aí qual foi o tema do cast. Você deixou ele um pouco mais abrangente? Ou até menos abrangente, talvez? Eu não sei, a ideia do cast do era... É o título que o Carlinho colocou. Ah, entendi. Na verdade, o título estava na enquete. Então pronto. Não. É. Qual é o título que estava na enquete? Esse que está no título do cast. Tá, que lindo. Eu não tô nem vendo. De qualquer forma, animes que envolvam atuação, de fato. Exato. Exatamente isso. Mas eu queria focar na figura do ator em si. Então, se tiver um ator fazendo algum tipo de atuação, já... qualifica. Ele não necessariamente precisa que todo o elenco seja voltado para essa parte de atuação. Ah, é? Por isso que eu não queria que fosse artes cênicas, entendeu? Ah, é? É isso mesmo. Então eu vi mais anime, porque pra mim, basicamente, tem uns 4 da lista e os 4 que vai falar hoje, porque não tem mais nada pra mim. Pra mim era isso, o tema era sobre teatro. Não, era sobre teatro. Não ficou claro, porque tinha bem claro que não ficou claro. Parecia que era jogo, que era sobre teatro. Era sobre atuação como se fosse o foco principal. Tudo bem. Então, mas... Tá. Você podia ter perguntado. Desculpa, eu não expliquei bem o suficiente. Qualquer coisa que você falar lá, vou perguntar. Rafa, me explica detalhes, por favor, o tema. Porque pra mim, eu não perguntei porque eu não tinha dúvidas. Fala, animes eu tinha achado... Eu pensei, porra, anime sobre teatro, acabou. Não tenho dúvida, não tenho o que perguntar. Então... Eu tinha achado que era... Mas tem muito mais coisas que não tem só teatro. Não é só teatro que tem atuação. Cinema tem atuação, novela tem atuação, tá ligado? Tipo, por que você pensou que era só teatro? Gente, eu tinha achado que era o que a Nath tinha falado mesmo, sabe? Eu fui nessa linha, assim, pensando. Sim. Hakugou é um ator. Ah, então, a pessoa que faz Hakugou, que é um comediante, ele é um ator, tá certo? Desculpa, eu ia. Então eu ia escolher. Teatros escolares. Eu ia escolher Shirobako, então. Desculpa aí, escolhi Kaioshu. Shirobako valia. Shirobako valia. Exato. Uhum. Não sei. Agora eu sei. Uhum. Mas tudo bem, vamos lá. Virou as duas, dois temas. É, qualquer coisa envolve atuação e teatro, porque foi o que caiu, no final das contas. Todo mundo escolheu um anime que tem a ver com teatro. Sim. Ah, sim, sim. De fato. Certo. Então pronto. Vamos, tá pronto. É isso aí. Tá bom, Rafa, você começa, né? Então vamos lá. O anime que eu escolhi é um anime... Assim, eu acho que ele já tem um traço mais datado, mas a obra original, né, o mangá que ele foi adaptado, ele também tem um traço bem... Até hoje, até os tempos de hoje, ele tem um traço bem antiguinho. O anime que eu escolhi é Skip Beat, certo? Ele é um anime de 25 episódios que saiu no ano de 2008, 2009, certo? Então ele já tem, né... Mais de 10 anos, mais de 15 anos. Não sei os cálculos aí. Qualquer forma. Nunca teve continuação, o que Exatamente. É muito triste do meu ponto de vista. Por isso que é muito triste. Mas eu entendo porque o mangá já passa dos 40 volumes, ia dar muito trabalho fazer a adaptação desse anime se fosse fazer até o final. Eu acho que é só porque o pessoal não respeita tanto Shoujo. Mas tudo bem. É verdade. Porque, do meu ponto de vista, a história tem muitos arcos muito bons que daria bom pra fazer, tipo, vários animes de 25 episódios, de 30 episódios, tranã, até o final, né? Até chegar no final, que, inclusive, ainda está em publicação até os dias de hoje, então teria que esperar um pouquinho mais, né? Pra que pudesse fazer essa parte. Mas, voltando pra cá... Skip Beat é um anime shoujo, certo? Ele fala sobre a nossa protagonista, que ela se chama Kyoko, né? Mogami Kyoko. Ela, vamos dizer assim, ela morava em Kyoto com o seu amigo de infância, o Shotaro. E aí o Shotaro, ele gosta muito de cantar. E o sonho dele era virar uma estrela famosa, né? Cantor e tal. Então, ele decidiu ir para Tóquio e chamou ela para ir junto com ele. A Kyoko, ela era apaixonadinha pelo Shotaro. Então, quando ele chamou ela para ir junto com ele, ela pensou assim, já que eles iam ter um relacionamento mesmo, né? Que eles iam morar juntos e ter toda essa questão, né, romântica e tal. E então, quando chegaram em Tóquio, a Kyoko começou a trabalhar em 3 empregos, assim, basicamente é ela que fazia toda a renda da casa, era ela que cozinhava, e o Shotaro ficou só, né, focando na carreira dele para que ele conseguisse dar as coisas lá e tudo mais. Acabou que o Shotaro, ele conseguiu uma empresária e ficou famosinho, certo? E teve um dia desses que Kyoko voltou para casa, né, depois do trabalho, super cansada, e ela escutou o Shotaro falando no telefone com a manager dele o quanto, vamos dizer assim, ele não via Kyoko como par romântico e basicamente só via ela como se fosse uma empregada. Ele basicamente só trouxe a Kyoko para Tóquio exatamente para fazer o que ela estava fazendo, limpar a casa, cuidar dele e trazer o dinheiro. Só. E aí ela ficou furiosa. Assim, dentro, a história de Skip Beat, ela é muito voltada para um mundo moderno real, mas ela tem algumas questões sobrenaturais que são engraçadas e fazem parte da comédia dentro da trama. E uma dessas coisas sobrenaturais é que a Kyoko basicamente desperta todo o seu ódio interior depois de escutar isso, né? E aí ela deseja vingança. E essas emoções extremamente negativas e fortes, elas são mostradas dentro do anime como pequenos mini Kyokos, que são fantasminhas, que basicamente, né, é como se fossem aparições sobrenaturais de todo o ódio que ela sente pelo Shotaro. Aqui, sei lá, você considera isso sobrenatural? É porque isso é meio que o padrão de shoujo da época, né? Porque, por exemplo, se você pensar em Carecano, Carecano, às vezes aparecem uns mini bonequinhos na cabeça dos personagens e tal. Acho que é só estilo artístico. Porque você falou sobrenatural, eu pensei, ih, tem um negócio que eu não vi de sobrenatural? Até aí. Mas pior que tem, por causa que o bonequinho, ele não tá lá só pelo... É, pra demonstrar o quanto de ódio que ela tem. O bonequinho, futuramente, ele se torna até pegável. Tem personagens que observam, que veem eles de fato, entendeu? Tá. Que tem um personagem que não tá nesse anime, né? Tá só no mangá. Ele consegue enxergar. Tá, eu não sei, porque eu não li o mangá. É porque, assim, ele começa como uma representação e depois ele vira meio que diegético, assim, né? Ele vai fazendo parte. Ele parece realmente... Exatamente. Ele faz muita parte. E a própria Kyoko enxerga eles também, o que é péssimo. É tudo é engraçado. Bom. Exatamente. Então, é praticamente como se fosse uma aparição, sabe, assim, bem sobrenatural. Mas, provavelmente, isso aqui é na obra original. Como eu vi seu anime, eu não me toquei disso. Não, tranquilo, tranquilo. Mas o que importa é que entendeu que ele é uma manifestação básica dos sentimentos dela, né? E, bom, a Kyoko, ela queria muito, muito vingança contra o Jotaro, né, e tal. Então ela decide fazer o quê? Ela decide entrar no show business junto pra poder ficar mais famosa do que ele. Pode falar. Tá, eu não sei se é diferente no anime ou no mangá. No mangá, eu sei que ele vê ela só como um ajudante dele, mas ele finge que é namorado dela. No anime, desculpa, no anime. No mangá, não. No anime. Não é de propósito, não é que tipo ela imaginou que ele gostava dela, não. Pode até ser que no final era isso. Mas ele fingia que era namorado dela. No anime. Tá? Ele faz isso mesmo no anime. No mangá, no mangá. Não sei. É que pra mim isso dá mais força pra raiva dela. Se no mangá não era assim... Aí eu já não sei. Aí eu já não me lembro, porque do meu ponto de vista, a Kyoko entendeu tudo sozinha. Tipo, ela que criou isso na cabeça dela. Então deve ser coisa do mangá, porque no anime ele verbaliza isso. Entendi. Ah, pode até ser coisa do mangá, ou coisa do mangá também, eu só não me lembro, entendeu? Mas, de qualquer forma, cara, faz muito tempo. De qualquer forma, ela tenta ficar famosa, né? Muito mais famosa que ele, essa é a vingança dela. Então, ela vai pra firma, pra agência inimiga da agência do Shotaro, pra poder se agenciar nessa agência, né? E tal, e conseguir a fama que ela tanto almeja pra poder derrotar o Shotaro. Basicamente, essa é a ideia original do anime. E aí, dentro desta agência, ao qual ela vai lá, se envolver, ela acaba conhecendo o outro personagem masculino da história, que é o Tsurugaren. Ele é um ator de... sei lá, acho que ele tem 4 anos mais velho que ela. Vamos dizer, 22 anos, mais ou menos. Ele já está meio que no topo da carreira dele, assim, né? Ele é um dos caras mais bonitos do Japão, já apareceu em revistas, essas coisas e tal, modelo, ator, não sei se ele sabe cantar, mas não importa. E aí, tipo assim, ele também é um dos rivais do Shotaro, ou pelo menos é o que o Shotaro acha, né? Porque o Ren nem sabe quem o Shotaro é, até ele acabar se envolvendo com a Kyoko de alguma forma. O Ren acaba se tornando meio que mentor da Kyoko nesse caminho da atuação, que é o caminho que ela escolhe seguir. E, bom, eles trabalham juntos, né? E existe a possibilidade de romance entre eles e tudo mais. Basicamente, esse é o caminho da trama. Perguntas? Não. Gosto bastante. Agora, por que esse anime foi escolhido? Bom, principalmente por causa que a Kyoko decide ser uma atriz, né? No caso, tudo começou por causa de uma vingança, porém, ela de fato se apaixona por atuar e ela de fato se esforça para aprender a atuação. Então, ela começa a ir para a escolinha da agência, né, de atuação, ela faz participações especiais, ela vai também fazer algumas questões dentro do teatro, como a Evelyn comentou anteriormente e tudo mais. E ela realmente quer se desenvolver muito mais, porque ela almeja, tipo, ela de fato descobriu uma paixão pela atuação que é muito superior do que a vingança que ela tanto almejava com relação ao Shotaro, entendeu? Então, ela, a partir de um momento da história, se desvinculou essa questão, né, de ela buscar atuação por vingança. Sim, ela começou a buscar atuação porque ela queria, era uma coisa que ela almejava. E eu acho que isso é um grande desenvolvimento por parte da história também, para separar essas duas coisas, né? Fora que o Shotaro vai continuar aparecendo dentro da trama. Ele é um personagem muito importante, da mesma forma que o Ren também é um personagem muito importante. Fora demais outros personagens secundários que vão aparecer, que vão auxiliar a vida da Kyoko nesse mundo da atuação e do entretenimento, já que ela também não vai só se envolver com a atuação. Ela vai se envolver com diversas áreas do entretenimento que a agência que ela faz parte também agiciona. Basicamente é isso. E é isso. Quem quer comentar? Eu gosto muito. Eu gosto comentar. Da protagonista. Eu gostei muito, né? Pode falar, Calil. Pode falar, Calil. Não, você vai falar que eu não posso comentar porque eu não vi Skip Beat. Ah, tá. Ah, então, eu gosto muito da protagonista. Eu gosto muito da expressividade dela, assim, tipo, que quando tem esses embates, essas coisas assim, eu acho muito engraçado. Eu gosto muito do humor que tem. Principalmente no anime. O anime traz um humor muito bacana. Sobre a parte do teatro, ele me lembra um pouco, assim, não sei se eu tô viajando, mas é porque eu gosto também, que é o Kalei do Star. Que já não é teatro, né? É uma coisa mais de circo, mas ele tem essa coisa... É circo. Mas tem essa coisa da personagem indo... encontrando aquele lugar e descobrindo aquelas pessoas, os espaços. Eu acho isso bem bacana. E aí, como os personagens vão aparecendo também, conforme o anime vai trazendo, vai ficando bem interessante toda a coisa do teatro. A parte do romance eu já não sou muito chegado, eu não cheguei a ler o mangá, então eu espero que o desenvolvimento tenha sido um pouco mais interessante, mas no anime eu acho que ele nem chega perto de eu achar, tipo, interessante o romance. Não, mas deve, acho que pra mim, né? Sobre teatro, praticamente sobre nulo. Mesmo. Exatamente. É praticamente nulo. Mas é porque o mangá realmente é slow burn, sabe? Assim, ele demora muito, os personagens demoram muito pra aceitar os próprios sentimentos. Então o anime nem chega a mostrar muito dessa parte. Certo? Então... Mas eu gosto muito como ele explora esse mundo do business aí, do teatro japonês, essas coisas, acho muito legal. A única tristeza com o anime é que ele é bem incompleto, é isso, né? Inclusive, uhum. Os dois animes, né, que são meio que nessa pegada, são incompletos. O outro que eu vou falar também é isso. Mais uma vez, né, shoujo geralmente não tem muito espaço, né? Fazer o quê? Principalmente dessa época, né? Dessa época era tipo assim, adapta um volume e nunca mais. Ah, mas o que eu vou falar... Alguns volumes, né? Alguns volumes. O Devil Eyes é bem mais recente, é. Mas é bem mais recente. Hoje em dia não é atual ainda. Mas cara, eles trouxeram de volta Furuba, quem sabe um dia. Mas eu duvido bastante. Mas Furuba não tinha terminado a primeira vez? Sim. Não, terminou não. Ele foi completo. Furuba é incompleto. Ele... O final foi filler do anime. Acho que foi só metade do mangá como um todo, Furuba, a primeira temporada. Mas assim, foi bem mais coisa, né? Foi bem mais coisas, com certeza. Já foi mais, assim. Até porque Furuba só tem 23 volumes, né? A gente tá falando de Skip Beat, eu acho que ele já está... Peraí, deixa eu até olhar aqui no Mawa, o mangá, quantos volumes ele tem no momento. Ah, não diz, que legal. Tá. Deixa eu olhar lá no Backup Dates, mas eu tenho quase certeza que ele tá quase no volume 100. Ou, no volume 50, desculpa. Quase no volume 50. Mas enfim, né? É isso. Uhum. Rafa, quais são as próximas edições desse podcast? Vamos lá para as próximas edições. No caso, nós temos dia 8 de dezembro, KP 275, que é um tema a ser sugerido pela Joana, que nunca mais esteve entre nós, mas ela irá voltar. Dia 22 de dezembro, KP 266, análise final da temporada de outubro de 2025, a temporada atual que estamos vivendo. Dia 5 de janeiro de 2026, KP 267, tema sugerido pelo Luke, ao qual todos sabemos já qual vai ser. Tô zoando. É, dia 19 de janeiro de 2026, KP 268, análise inicial da temporada de janeiro de 2026. Dia 2 de fevereiro de 2026, KP 269, Golden Apple 2025. Dia 16 de fevereiro, KP 270, tema ser sugerido pelo Carlírio. Dia 2 de março, KP 271, animes com jogos de tabuleiro ou card games, que também é um tema dessa enquete que, né, que a gente acabou fazendo e vários temas acabaram vindo de lá, inclusive este, deste cast. Dia 16 de março, KP 272, o tema ser sugerido pelo Evilásio. E dia 30 de março, KP 273, análise final da temporada de janeiro. Esses são os próximos tempos. Ok. Quem vai ser a próxima pessoa, Rafa? Eu vou deixar... Pode ir. Pode ir, Vilas. Vai lá você. Ok. Então, como vocês estão vendo a imagem, né? Eu vou indicar o Kageki Shoujo, né? Que é um anime de 2021, né? Então, relativamente recente, assim. Pra gente, né? Porque só tem véio aqui. E ele é um anime que vai basicamente falar a história sobre uma garota que ela na infância se apaixonou por uma peça de teatro que ela viu no teatro de um grupo famoso que vem da trupe de teatro Kouka, que é uma trupe de teatro que ela é basicamente inspirada no teatro Takarazuka, que todos os personagens são interpretados por mulheres, né? O Teatro Takarazuka é um teatro histórico e tradicional japonês, né? Que tem essa pegada de que todas as atrizes, né? Todos os personagens, né? Sejam masculinos ou femininos, são interpretados por mulheres, né? E esse teatro tem muita há muito dele em histórias, principalmente histórias shoujo, né? Então, historicamente, é um teatro que inspira muito histórias shoujo, né? Então, desde o Tena, a Rosa de Versalhes, a várias outras coisas. Rosa de Versalhes, inclusive, é considerada a peça mais famosa, né? E nessa série, inclusive, também, o grande sonho da protagonista é fazer das personagens principais do Rosa de Versalhes. E aí, essa protagonista, ela vai crescer e vai tentar... quando ela tiver idade, né, entrar para a trupe de teatro Kouka, que é um meio que um concurso assim, de uma escola / concurso trupe super concorrido, né, que todo ano tem exame, e os exames são super criteriosos, super difícil entrar. E aí o anime começa meio que já nessa pegada, né? A gente vê a menina, a protagonista na infância, a Watanabe Sarasa, né? E a gente já passa pra ver ela indo tentar a prova, né, pra entrar. E lá ela vai concorrer contra várias outras garotas que elas já, que diferente dela, né, elas já têm alguma fama, muitas delas já têm alguma carreira no teatro, já tem um histórico pregresso, né. Enquanto que a Sarasa meio que ela aprendeu tudo que ela sabe meio que no feeling, né? E ela tem uma coisa que ela meio que se diferencia das outras e que meio que é um problema pra personagem que ela quer fazer. Que ela quer fazer, se eu não me engano, agora eu esqueci, que não é a Lady Oscar, é a garota... Na verdade é o Oscar, né, que ela quer fazer, só que ela é muito alta. E isso é meio que um problema de... Já que uma das coisas que o pessoal verifica tanto é essa questão também do físico, né? Não que ela seja um problema para performar dentro do teatro. Tem vários papéis que ela caberia, mas não especificamente o papel que ela mais quer ser, que é a performar a Lady Oscar, né? Que é a grande personagem do Rosa de Versalhes. Então, a gente vai acompanhar basicamente essa vida escolar dela na trupe, já dizendo que ela vai entrar, né, meio que óbvio pela história do anime, e a relação dela com as outras personagens, com as outras novatas, e é muito interessante, assim, toda a relação dela com os personagens é muito interessante, a personagem é muito interessante, é, o jeito como as relações são construídas nesse anime são muito, muito, muito legais, até a viradas que meio que contrapõe, né? A Ai, que é a segunda protagonista, né? Vamos dizer assim, que seria a garota que vai fazer par com a Sarasa. Ela é uma garota que ela é uma atriz, ela veio do grupo de idol, né? Só que ela desistiu do grupo de idol e ela quer entrar nessa escola porque ela tem fobia de homens, né? Por causa de todo de toda a relação dela durante a época do grupo de idols. Inclusive tem um cara específico que vai despertar a fobia dela, que é o Otaku Sushi. Que na verdade é um cara até, ok, ele é de boa e depois a gente vai ver que a relação, que ele é de boa, assim. Ela teve muito medo por causa de todas as coisas que ela teve com o tempo e ele foi tipo a gota d'água no copo, mas ele nem era um cara babaca, no final das contas. É, mas é muito interessante e é muito bonito esse anime. É muito, muito bonito. Assim, é extremamente bonito. É extremamente bem desenhado. É um dos animes assim, shoujos mais bonitos que eu já vi. E eu gosto muito, acho que tudo nele é muito bem construído, o roteiro é bom, os personagens são interessantes, a história é bem feita, é bem, bem guiada. Então, eu indico pra todo mundo. Infelizmente, desde 2021, não temos mais nada sobre dele. E aparentemente, até agora, não sabe se vai ter coisas novas, o que é uma pena. Mas é isso, paciência, né? Então, parece que ele tem duas adaptações de mangá. Eu não sei muito bem se é uma mangá nova ou se é um mangá. É meio confuso pra mim, isso aí, tá? Hoje em dia tudo é meio novel, tudo é meio mangá. Mas é isso. Acho que tem um mangá curto aqui, que pelo mal tá indicando, de dois volumes, e depois tem uma adaptação maior que vai até hoje, né? Que é o que de fato o anime se baseou. É isso. Kagekishoujo. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, eu só assisti o anime, gostei bastante também na época. Não tenho tanto saudosismo quanto o Evilásio, mas achei um anime muito bonito na época que eu assisti. E as personagens são extremamente cativantes, eu gosto muito delas. Não que eu não gosto muito da principal, detalhes à parte, mas eu gosto muito das secundárias que rondam dentro da história e tal. E eu também tinha interesse se tivesse uma continuação. Infelizmente, a gente não foi abençoado com ela ainda, né? Uma pena. Pois é, uma pena. É isso. Ah, tá. Então, eu não cheguei a assistir o anime, mas eu acho interessante a proposta. Eu gosto muito dessa coisa do teatro Takarazuka. Que eu acho interessante pensar que trazer animes assim, essas histórias, lembra que por muitos tempos assim, as mulheres elas não poderiam participar do teatro kabuki, né, que era o, tipo assim, o mais famoso assim, do Japão. E aí o Takarazuka ele surge meio assim, no século XX assim, como contraponto, né? Não é bem um contraponto, é mais uma alternativa assim, mais moderna, né? E é interessante ver como mais, que... né? Ficou mais famoso no final das contas. O Kabuki hoje até tem. Interessante ver como que essa tradição ela... Mas acho que o Takarazuka ele é mais lembrado. É interessante ver como que isso se expressa até nas próprias animações, né? Igual você falou de Utena, eu tenho o Shoujo Kageki Revue Starlight, acho que esse é o nome. Que ele também vai muito para essa linha do teatro Takarazuka. E é bem interessante, é bacana ver esse tipo de representação, assim, ver o que tem se tornado esse teatro, assim, sabe? Eu acredito que esse anime deve trazer uma visão um pouco mais atual de como tá esse cenário. Sim, mas eu não vi. Ele é mais atualizado, assim, que esses outros que você falou. Apesar de que o Kakumei, eu acho que é mais recente, né? Só que o Kakumei, ele é muito baseado no Nintendo, né? Ele é muito inspirado no Nintendo. Deixa eu cair aqui, eu vou Starlight, né? Isso. Starlight é muito focado em Utena, né? Porque ele não é muito de atuação, assim, do teatral, né? Ele é mais uma representação e aí tem todo um cenário, assim, de como que o mundo acontece para as personagens, só que não em outro tipo de lugar, sabe? Mas enfim. Mas enfim, né? O Carlinho quer falar? Não sei o que você viu. Eu adorei esse anime. É, tem também uma questão que a nossa amiga protagonista, ela é extremamente alta, né? E existia, segundo o anime, né? Aquele preconceito todo da altura. E ela, da maneira dela, na desenvoltura dela, enfrentou isso de frente, cara erguida. Claro, teve um momento do anime que ela chorou, se desesperou. A colega de quarto dela também era uma bênção de pessoa no início, né? Contei ironia aqui. Mas, grandíssimo anime. E a parte que eu mais concordo é a arte, né? A animação e a arte visual dele, belíssimas. A animação, belíssima. A história é envolvente. Adoro todos os personagens. Mas é aquilo. Sem segunda temporada, sem OVA, sem um filme, sem nada. Nunca mais sei se é o nome dessa obra, né? Passou pelas vertentes dos animes. Mas fazer o quê? Shoujo bom é isso, né? Fazer a tristeza aí, né? Estamos esperando Yona até hoje também. Volta é verdade. Shoujo bom é isso, né? Yona tá acabando. Dava certinho pra fazer ele completo. Né? Pois é. Seria bom. Gosto bastante. Difícil, né? Enfim. Uhum, vamos difícil. Lá, vamos falar agora do anime do Carlírio. Saudosismo, blá blá blá. Gosto pessoal, blá blá blá. Que todo mundo já sabe. Então, vou pular toda essa parte introdutória para falar de um grupo de 5 apaixonantes protagonistas, cada uma com seu apelo incondicional, né? O seu apelo próprio. Um modo de pensar próprio, um modo de agir próprio e que cativam diferentes grupos, né? São elas a Mari, a Kigurumi, a Gankyou, a Tetora e a Kukuru. E temos a participação especial de uma menina mascarada, cujo singelo nome é Mask, né? Que aparece aí como apoio das 5 protagonistas em vários momentos. É um anime de 2012 e contou com 3 episódios, duração normal. Foi da temporada de julho do ano que citei. Estou falando aqui de Joshiraku. E qual que é a temática de Joshiraku? O Hakugo. Então, pura e simplesmente, Hakugo. O Hakugo, que nada mais é que uma arte japonesa, né? Uma arte cênica, com uma pessoa ali na frente para o seu público, contando diferentes tipos de histórias, enfim, sempre fazendo encenação com as mãos, com o rosto, alguns movimentos assim. E por várias vezes a performance acompanha objetos do tipo um leque. Né? Mas o Hakugo, trabalhado nesse anime, ele é trabalhado. Por isso que eu escolhi ele. O Hakugo está presente. É uma parte intrínseca do enredo de Joshiraku. Só que devemos observar que Joshiraku, ele usa o Hakugo como um tipo de alicerce. Só que não aparece tanto Hakugo nos episódios. Quer dizer, todo episódio tem uma encenação de Hakugo. Geralmente no início dos episódios. Geralmente no início. Só que quando eu falo que na primeira metade do anime, o primeiro episódio é o que apresenta mais Hakugo, já fica aquela pulguinha atrás da orelha. E quando eu digo apresenta mais, é coisa de uns 4 a 5 minutos e meio. Não passa disso. Todo o foco do anime, ele vai se desenhando quando uma das 5 protagonistas sai do palco, vai para a sala de espera, e na sala de espera começa uma conversa totalmente aleatória entre elas sobre temas totalmente aleatórios. São temas do cotidiano, são temas esportivos, de comportamento, às vezes até de política, sobre, sei lá, gravidez, finanças, aventuras. Por exemplo, no segundo episódio, uma delas lançou a seguinte pergunta: o que você faria se você ganhasse na loteria? Quando a nossa simpática Mari ia falar eu economizaria, ela foi interrompida pela Gankyou. A Gankyou é uma menina de óculos com cabelo verde curto. E a Gankyou disse que eu jamais seria esse tipo de pessoa idiota que economizaria. Eu gastaria o máximo que eu pudesse. Aí todas as outras concordaram com ela e a Mari ficou de boca aberta. A Mari, que é essa menina de cabelo vermelho e tal, caso não tenham visto o Shiraku, vocês têm que saber que ela é a menina que sempre vai começar a conversa dizendo: não faça perguntas estúpidas pra mim. Não quero saber de pergunta estúpida. É o clichê dela, é o clichê. Não me faça pergunta estúpida, não solte pergunta estúpida aqui. Todo pra ela vai soar estúpido. Até perguntas que têm amplo sentido vai soar meramente estúpida, né? A Tetora, que é a menina de cabelo meio, vamos dizer assim, meio ruivo e tal, a Tetora, ela tenta ser a mais normal das cinco, por assim dizer. A Kigurumi, que é de cabelo meio loiro e olhos bem claros. A Kigurumi, ela é mais energética, é mais hilária, mais extrovertida. E a Kukuru, como o nome sugere, de cabelos longos e pretos, ela é a parte do pânico da coisa toda. Ela sempre tem pensamentos alusivos a coisas estranhas, se comporta de maneira estranha. Enfim, é como eu disse lá no início. Cada uma dessas meninas tem uma maneira de se apresentar lá na frente, de fazer seu Hakugou para o público. E cada uma delas vive suas vidas de maneiras próprias. Inclusive, eu devo aqui falar que Joshiraku até pega num ponto muito sério, que é a redução da popularidade do Hakugou no Japão. Isso que o anime é de 2012. Por quê? Elas estão lá se apresentando, e enquanto tem lá no pau, no teatro delas, na área de apresentação, tem lá, sei lá, vou chutar aqui, 80 cadeiras, né? Um espaço para 80 pessoas assistirem, dá para contar que tem 6, 7 no máximo. Inclusive um cidadão sempre dormindo. Tem sempre um cidadão dormindo ali enquanto elas estão falando. E sempre outro olhando de revesteiro, olhando meio torto, assim. Então, assim, é um negócio que teve seu ápice, é uma apresentação que teve seu público cativante, mas que com o passar do tempo foi perdendo a sua popularidade. Só que elas tentam manter isso vivo, é a vida delas, elas adoram o que fazem, cada uma a sua forma, devo aqui enfatizar uma vez mais. E eu trouxe esse anime por causa disso, é uma saudosa lembrança de 2012, é um anime muito agradável de se assistir, trata o Hakugou. Só que o foco dele está nas conversas paralelas que vão se formando após a apresentação do dito Hakugou. E isso é Joshiraku. Perguntas? Alguém viu? Alguém pode falar alguma coisa? Eu vi um pouquinho do começo, mas eu não vi tanta coisa. Não que eu achei ruim, eu só, sei lá, parei. No caso, ele foca muito nessa ideia, né, de que outros animes falam também, né, sobre o Hakugou tá meio que morrendo por ser uma arte antiga, o que é mais ou menos, né, na verdade ele meio que é patrimônio japonês, então sempre tem alguma coisa, tipo o Kabuki, que também é uma arte muito, que lembra muito coisa de passado, mas que ainda assim tem muitos concursos e coisa do tipo. É claro que o Hakugou, ele é muito lembrado, no outro anime que o Wesley vai falar, talvez não, porque antigamente talvez seja diferente. Mas a Goa é muito lembrado por histórias cômicas, né? E aí ele perde muito espaço pro humor. Como é o nome? Esqueci agora o nome do humor de esquetes japonês, né? Que ficou super famoso, que hoje em dia é meio que o humor mais comum, né? Que é aquele tradicional com dois ou três grupos e tal. Eu esqueci agora o nome desse tipo de humor. É uma dupla, né? Não lembro o nome também, não. Oi? Não. É o humor de apresentação de TV. Ficou muito popular. Manzai, isso. Teatro, é o Manzai. Ah! Exato. Pronto. Então, ele acabou perdendo um pouco de espaço pra isso, porque é muita questão de que ele, por ser muito tradicionalista, né? Quando o Manzai veio, ele veio meio com essa subversão, né? Tanto que o Manzai não tem muito... Os Manzais mais famosos não tem muito restrição. É até meio agressivo, assim, né? O Manzai mais famoso, né? Mas o Hakugou, ele acabou que, com o tempo, ele acabou criando outras vertentes e tal. Então existe... O próprio anime, ele foca muito em Hakugous mais contemporâneos, né? Eu até tava vendo aqui, né? Que tem a separação do Kotenka Hakugou, que é o mais clássico, as narrativas mais... antigas, que através de gerações, e o Susaku Hakugou, que seriam histórias mais contemporâneas. Mas o caso de Oshiraku, ele é muito focado nessa ideia de ser o mais contemporâneo, né? E Hakugou é meio que esse teatro de contar história, tá? E talvez o de Oshiraku, ele não chame tanta atenção às vezes, porque ele é muito japonês. Ele tem que ter um dos animes assim que é bastante japonês, ele é bastante japonês assim. Esses momentos, esses causos, né, que o Kaliro fala delas conversando, é muito sobre o dia a dia e coisas japonesas assim. O que é legal, mas não vez não atrai todo mundo, né? Eu meio que fui me cansando com o tempo, por isso que eu não continuei. Eu falei, tipo, não é ruim, ele é bem feito e tal, mas eu fui meio me cansando com o tempo, né? E é interessante, tipo, ele é um anime barato, porque eles até brincam com isso, né? Porque elas não se mexem muito, né? Muito sobre elas estão conversando ali e tal. Mas sim, é bem interessante essa ideia aí. Cada personagem tem uma personalidade muito própria. Eu tenho alguns personagens que a menina que é judiada, eu acho sem graça essa ideia da menina que sofre bullying. Mas é isso, né? Faz muito parte também desse tipo de humor. Mas é isso, né? A gente vai falar de Rakugo um pouquinho mais daqui a pouco. É isso aí. Não tem mais o que falar, não, sobre Jushiraku. Isso. Pronto, eu não cheguei a assistir, né? Tenho interesse. Porque eu quero. Eu fico muito curioso em saber sobre o que é conversado, sabe? Mas eu gosto que. Não sei, de alguma forma eu penso nesse anime que o Carleiro recomendou como uma continuidade ao anime que eu vou falar, né? Porque, eu não sei, talvez tem algumas discussões sobre o que rolou, assim, sabe? Mas, enfim. Eu podia criticar e dizer, esse anime tem 2 temporadas. Mas é tão baratinho fazer esse anime que eu entendo. Não é que ele é mal feito. E as pessoas vão assistir. As pessoas vão assistir. É isso. Alírio, só pra fazer o tradicional, por favor, chame o próximo. Tem tantas opções aqui pra chamar. Nossa, demais. Pera só um pouquinho, eu pedi nas anotações. Vai então, Wesley, pode ir com você então. Então vou lá, vai eu. Pronto, então vamos lá, né? O anime que eu escolhi é Shouagin Roku Rakugou Shinju Sukeroku Futatabi Ren. Especificamente a segunda temporada dessa vez, eu acho que é um anime que já foi bastante falado aqui no podcast. Já foi bastante falado, mas acho que nunca é pouco falar desse anime, mas enfim. Como vocês já deram introduzida sobre o que é o Rakugou, eu vou me ausentar de falar mais ou menos para explicar como que é, né? Só alguns detalhes, assim, né? Que vai lembrar que o Rakugou, ele é uma espécie de arte cênica que é praticada há mais de 400 anos no Japão, sabe? Então, assim, mas, em resumo, digamos que também é uma arte que é mais sutil, assim, né? Ela é muito preocupada com os gestos que a pessoa faz, com os personagens que ela tá encenando ali, né? E realmente elas são mais histórias mesmo de humor e de comédia, né? Mas ele não se prende 100% a isso, mas tem uma questão específica do Rakugou, que é que sempre que essas histórias de humor e comédia terminam, elas têm que terminar, em teoria, com um final surpreendente, né? Um plot twistzinho, assim, na história. E aí, com todo esse contexto, eu vou falar um pouquinho do anime que eu trouxe, né? Mas eu acho que só antes de falar sobre o que é o anime, qual é o conteúdo, né? Eu queria falar, antes de tudo, que esse anime ele é uma experiência única de se ver. Eu acho que até o presente momento eu nunca assisti nada muito parecido com esse anime, assim, sabe? Não tem. E ele explora, tipo, isso de uma forma muito completinha, assim, sabe? A forma como ele explora como as pessoas veem, como se tornou o Rakugou com o tempo, né? Tanto que na primeira temporada, vão ter alguns spoilers aqui, né? Na primeira temporada a gente tem toda uma trajetória que ela vem antes da Segunda Guerra Mundial ali, que ela passa pela Segunda Guerra Mundial, e a gente vai vendo como que o Rakugou também se transforma dentro desse cenário, né? E a produção do anime também ela é muito engajada, assim, vai ter uma direção assim, maravilhosa, principalmente né, no que diz respeito a essa passagem de tempo, né, da história. Mas, enfim, vou falar um pouquinho sobre o que é essa segunda temporada, né. A gente vai ter a continuação da história do E a gente vai começar com um protagonista em teoria diferente, que é o Yotaro. Que ele é o personagem que aparece no primeiro episódio da primeira temporada. Que ele é basicamente um, de certa forma, um bandido que saiu da prisão. E ele meio que tenta encontrar uma saída assim para não se envolver mais com crimes, tentando ser discípulo do Sukeroku, que é um grande mestre de Hakugou. E na primeira temporada a gente tem toda a trajetória do Sukeroku, a gente tem a história dele desde criança até ele se tornar essa pessoa que é meio que uma lenda assim, dentro do Hakugou. E na primeira temporada a gente acompanha também parte dessa trajetória dele com um colega que é um contraponto a ele, basicamente, porque ele é aquele personagem que é um pouco mais introvertido, que aparenta não levar muito jeito pra coisa de início, e aí quando ele vai moldando assim, ele vai se construindo como artista, ele vai pegando jeito assim, e enfim, isso na primeira temporada é mostrado assim de uma forma maravilhosa, assim, você vê que tem um realismo assim, em mostrar esse desenvolvimento dele como artista. E do outro personagem também, que infelizmente ele acaba meio que morrendo por conta de algumas tretas aí que vão acontecer no anime, que eu vou me ausentar de falar. E essa segunda temporada vai focar na jornada do Yotaro, mas ao mesmo tempo a gente vai ter uma continuidade nessa história do Sukeroku, porque de alguma forma a gente tá tendo essa virada da história do Hakugou, essa troca de gerações, e como as novas gerações, de alguma forma, elas estão abandonando, assim, né? Tem um pouco desse discurso, assim, sobre como o Hakugou está acabando, é a morte do Hakugou, as novas gerações não se importam, não se preocupam com isso, então ele vai muito para essa linha. E a gente tem o Sukeroku que se tornou uma pessoa, digamos que de alguma forma amargurada, ele não aceita discípulos, mas ele é uma pessoa que ainda se mantém talentosa dentro do cenário e que ainda atrai pessoas, né? Então a gente vai ter essa dualidade entre o Yotaro conseguindo se tornar esse discípulo dele e essa passada de bastão. E a gente também vai ter a história da Konatsu, que é envolvida com esse amigo dele que morreu, que já tem todo um enredo ali que envolve esses três personagens para no fim das contas revelar uma história sobre o tempo, sobre como... O que se deu disso tudo, né? E o que mais? Eu acredito que o Hakugou, o anime, ele vai pra essa linha. E tem um final, assim, que eu acho maravilhoso, assim, sabe? Um dos melhores finais de anime. E eu acho que é isso. Eu acho que esse é o anime, né? Se vocês tiverem alguma coisa pra comentar. Cara, é um dos animes preferidos, assim. Mais em termos de roteiro, de expressão artística, de como ele é feito, ele é muito impressionante assim pra mim. Embora ele não se tenha aquela questão do tipo, uma história que só poderia ser contada no anime, o jeito como ela é contada por ser um anime é muito especial. E pra mim, né, a visão geral é que ela é um grande estudo de personagem, né? Tanto a primeira quanto a segunda temporada, no final dos contos. Ela é uma grande história sobre a vida do Sukeroku. Primeiro, na visão dele, em certa forma, e na segunda, meio que na visão das pessoas que convivem com ele. E também, meio que ao mesmo tempo, a história de estudo de personagem do Hakugou, né? Porque é exatamente essa ideia de como o Hakugou vai se transformando, né? Ao longo das eras. E isso vai muito encarnado no jeito como o Sukeroku vai mudando, né? Ao longo das eras, passando antes da guerra e pós-guerra. A história começa antes da Segunda Guerra, tá, pessoal? Termina no pós-guerra. Termina ali pelos anos 80, 90, né? E tem esse final controverso, mas também fantástico. Que o Wesley citou aí por cima, né? Ele é controverso porque nem muita. Eu acho, eu fiquei muito divertido na época, porque muita gente não entendeu e demorou um tempo pra sacar o que aconteceu ali. Mas, enfim, é muito. Nossa, muito, mano. Mano, muita gente não. Aquela apresentação. Fantástico. Quando você olha. A apresentação final dele. E algumas pessoas criticaram. A apresentação. Enfim. Então, porque assim, né? Mas acho que quem quiser ouvir spoiler. Quem quiser ouvir spoiler, mas é porque assim, a apresentação final dele é basicamente ele tocando a morte, assim. Ele tocando. É isso, não é? Não, eu tô falando da criança. Meu Deus. Vocês estão falando um em cima do outro, ficou péssimo essa parte. Eu tô falando assim. Assim, toda a parte de Kakugou é fantástica. A apresentação final que o Wesley tá falando é um negócio sublime, assim. Espetacular. Eu tô falando da criança, tá, Wesley? Não tô falando disso, não. Mas enfim. Ah. Essa é a parte controversa. Pra algumas pessoas, né? E uma coisa que eu acho que o Shogun Rakugo tem é um tanto de coragem, tá? Muita gente fugiu dele no primeiro episódio, porque lá no primeiro episódio ele mostra o que ele é. Ele é um anime que vai falar sobre esses personagens que falam de Rakugo. Então, vai ter 20 minutos seguidos de Rakugo. Aceite ou não, Poda. Gostando ou não. Uhum. Você vai ter que passar por 20 minutos de Rakugo sem corte. Na lata, como se você tivesse. Porque o próprio Joshiraku é super rapidinho, as sketches, assim, tá? Não é o mesmo tom. Ele é... porque o Rakugo, ele é meio que um teatro muito tradicional japonês. E você pode gostar desse anime sem gostar de Rakugo, porque o anime por si só é incrível. Mas você tem que ir ver. O anime tá dizendo, ó, você vai ver. Você não tem escolha, você vai ter que ver esse negócio aqui. Pra entender a história. Então, eu enxergo isso muito como aquela coisa de, tipo assim... esse anime, ele tem muito essa temática do tempo, né? De, tipo assim, tanto que a abertura da segunda temporada tem um tipo que tá aqui do relógio, assim. Tem os personagens dentro do relógio. E quando eu vejo essas apresentações completas de Rakugo, me vem muito do tipo assim, a gente vai falar sobre tempo até em cima disso. Tipo, o tempo ali do personagem apresentando é o tempo que você também vai sentir, tá ligado? Eu acho isso, tipo assim, uma coisa maravilhosa, assim, sabe? Eu acho ótimo, mas eu conheço muita gente que desistiu do anime por causa disso. Eu não gostou do Rakugo. Eu realmente vão desistir. Eu conheço uma pessoa que viu até o final, mesmo não gostando do Rakugo, né? Que é o eu. Rafa, então, eu também pessoas, não. Mas duas pessoas que viram sem gostar das partes de Rakugo. Que inclusive, é porque o Luke sempre reclamava. Ele tava comigo, pô, sempre reclamava. Mas o... especificamente eu vi muita gente desistir. Porque não queria assistir, sabe? Não queria. Então eu acho corajoso porque é muito forte, assim, porque o próprio anime fala sobre, tipo, nem sempre é legal, nem sempre é bem feito, assim, do jeito como ele faz. Não é bem feito, tipo, no anime não é bem feito. Até tem os momentos que eles fazem de propósito não ser bem feito, mas é mais pra dizer, tipo, às vezes é chato, e você vai ter que ver, mesmo sendo chato. Exatamente. Nossa, mas é tipo assim, o Rakugo tá morrendo, gente. Agora vocês vão ver a morte do Rakugo aqui na frente de vocês, claro. Sabe? Porque ele tá morrendo. Exatamente, eu acho isso muito bom. É porque assim, querendo ou não, eu sou muito atravessado sobre esse tipo de discussão no curso de cinema, sabe? A gente vê muito filme assim. Com um filme. Que é um filme inteiro na Netflix chamado O Menino de Asakusa. Que ele vai contar a história do Takeshi Kitano, né? O Beat Takeshi, que ele vai contar exatamente a história desse humorista famosíssimo no Japão, e como ele começou como um cara que acabou sendo aluno de um artista de Rakugo. Ele começou fazendo Rakugo, e aí ele ficou famoso mesmo quando ele mudou pro Manzai, sabe? Mas a maior parte do coisa é exatamente sobre a morte do Rakugo. Sim. É muito interessante. O nome do filme é O Menino de Asakusa. Eu acho que eu assisti ele já, O Menino de Asakusa. No clube de cinema. Mas aí que a Vilas deixou essa recomendação, fica uma outra indicação, porque tem, acho que as pessoas talvez que assistiram não saibam, tem uma versão live action de Shougen Roku e também é muito boa, tá? Fica aí a recomendação. Os episódios são longos, é um dorama, então ele vai ter muito mais dramalhão do que o anime. O anime já tem algum drama, assim, mas a versão live action tem mais drama. Pra mim, eu acho que ele tem menos Rakugo que o anime. Ah, menos Rakugo, mas ele quis dizer mais drama. Mais drama que o anime. Menos Rakugo que o anime, e o anime faz isso muito. Eu prefiro o anime. Pode falar. Eu acho que o anime ele é mais. Tá mais relacionado ao que é. Ele é balanceado. Eu acho que ele é balanceado, ele tem um pouquinho dos dois, né, no fim das contas. É, o live action tem menos Hakugo que o anime, mas o que eu gosto no anime é que ele é muito preocupado em mostrar sutilezas da animação, assim, sabe? Tipo, o personagem faz uma expressão, troca de personagem, como que ele faz isso com os exageros, a animação, mesmo sendo só uma pessoa sentada ali, sendo mais barato, né? Eles conseguem fazer isso, assim, de forma até bastante fluida, assim, traz cenas, assim, que você sabe que eles estão se dedicando em mostrar como aquela arte ali é uma coisa incrível, assim, sabe? Eu acho maravilhoso. Com certeza. Eu concordo. Enfim. É, infelizmente, eu sou uma das pessoas que não gostava, né, das piadas, vamos dizer assim. Assim, algumas histórias eram muito chatas, mas algumas histórias eram simplesmente muito, muito, muito cativantes. Principalmente, você falou do último ato dele, da história da morte. Pra mim, é o melhor de todos eles, assim. O texto, né, que eu falo do Hakugo em si. Tem muitos Hakugos ali que eu... Foda-se, sabe, na minha opinião, não tava me importando muito, mas tem uns que, cara, puxa você pra dentro, que faz você, sabe, se enxergar dentro daquilo, e é literalmente o cara só narrando pra você uma história sozinho, ele com todos os seus trejeitos, ele com todas as suas expertise em demonstrar emoções pra fazer você se entreter daquela forma, sabe, assim, eu acho chocante como a animação deu essa, que nem o Wesley falou, né, se preocupou em fazer aquilo se tornar interessante, envolvente pra o telespectador, sabe, isso é uma das coisas, isso com certeza me chamou, as histórias, infelizmente algumas não eram muito interessantes pra mim, mas a forma como a história era contada, e os personagens, né, você vê o desenvolvimento dos personagens dentro das duas temporadas, né, que a gente tem um foco diferenciado em cada uma das duas, faz com que você, com certeza, se mantenha, né, dentro do anime e vá até o final, pelo menos esse foi o meu caso, né. Tanto que a gente considerou as duas temporadas melhores do ano no Golden Apple, né. Sim. As duas são muito boas. E elas duas têm, como eu posso dizer... Elas têm temperos diferentes, né? Principalmente porque elas falam de etapas diferentes da vida, né? De um personagem específico. Mas, assim, eu não sei porquê, mas parece que a segunda temporada, ela é mais leve, mas ao mesmo tempo não é. Eu não sei explicar como é a sensação. Principalmente porque a segunda tem um personagem diferente, né? Como, vamos dizer... Ele não é um narrador, mas ele está mais presente, né? Diferente da primeira temporada, que ela é extremamente focada em dois personagens muito específicos, né, da trama. É, eu acho que vale muito a pena assistir, e se você não viu ainda por causa do Hakugo, cara, escolhas da vida, né? E uma última coisa só sobre o Hakugo. Eu não recomendo, não pulem os Hakugos, é isso. Eu queria falar uma última coisa sobre o Hakugo, é que às vezes o pessoal não percebe, na primeira temporada, a maior parte dos Hakugos, eles são mais crus. Eles não têm muitos efeitos visuais e coisas do tipo, né? Mas isso é meio que de propósito, que é pra você ver a evolução do protagonista como um mestre Hakugo, né? Então, você vê que ele só vai aparecer os efeitos visuais de fundo pra mostrar, pra dar mais ainda sensação na história, quando você já sabe que aquele cara é bom o suficiente pra você entender a história sem precisar dos efeitos visuais. Agora o que eu tô fazendo, o anime tá fazendo, firula pra ficar mais incrível aqui. Mas você já tá naquela, tipo, ele começa a contar a história, o Sukeroku na segunda temporada, a hora que ele começa a contar uma história dramática e ele fala sobre, o lugar tá frio, você sente o frio na espinha. Do cara, assim. Uhum. Então dá pra você perceber, você sabe que ele é melhor que os outros. Você pode nunca ter visto a curva, você sabe, esse cara é melhor, esse cara é bom, hein? E aí o final, quando a gente fala desse final, que aí tem, talvez é o que mais utiliza o recurso do anime pra dar uma atenção maior na história, faz sentido não só com a trama, né, faz sentido com a trama que aí vai encaixar com a abertura, que vai encaixar com tudo mais, mas também com a ideia de que esse cara é tão bom que agora a gente pode fazer isso aqui pra mostrar que, tipo, esse cara é tão bom, ele não precisava disso, mas eu vou fazer pra enaltecer ainda mais. Pelo menos essa sensação que eu tive, Então, e aí? E aquilo, né? A morte do Sukeroku é a morte do Hakugou, e a morte do Hakugou é o renascimento, tá ligado? Isso. que no final tem essa passada de bastão. É, isso é maravilhoso, meu Deus. Enfim. Fantástico. Poesia, poema. E tudo é meio quebrado, tá? Eles mostram pra ser meio quebrado e eu, pra mim o final, o controverso é exatamente pra dizer isso. Tipo, por mais bonito... Era meio que uma dúvida, né? Não tem dúvida, Wesley, pelo amor de Deus. Só... O pessoal quer tentar romantizar, mas não tem dúvida, não sabe o que aconteceu ali. É meio que assim, pra mim fica uma dúvida do tipo assim, o que vai acontecer, sabe? Nesse sentido, tipo assim, o que vai rolar, sabe? A gente não sabe, é uma dúvida realmente concreta, assim, da realidade, sabe? Tipo, não sei, é nos anos 80, né? Mas a gente realmente não sabe o que vai acontecer com o Hakugo daqui 50 anos, sabe? É nesse sentido, assim, a dúvida. Não, perfeito. A gente tem um anime podcast inteiro sobre isso, tá? Que é o 117. Recomendo muito escutar. Acabou que a gente falou muito, mas Carly, você pode falar um pouquinho também. Não tenho o que conseguir complementar depois que todos vocês falaram. Tudo bem que eu não sou aquela pessoa que colocou o Hakugou nas primeiras posições de ambos os anos que o anime ganhou o Golden Apple, mas eu sou obrigado sim a dizer que é uma obra acima de qualquer expectativa. Não consigo recomendar para todo mundo, porque não é todo mundo que conseguiria assistir e se envolver com a trama da história das duas temporadas, muito embora o Wesley tenha focado na segunda temporada. Mas é um anime, por si só, maravilhoso. Fez por valer as indicações, fez por valer o mérito da premiação simbólica que recebeu nos dois anos seguidos, e é isso, é um anime que eu curti assistir. Muito embora eu não tenha colocado nas primeiras posições, mas eu curti assistir bastante. A minha dica é assim, você tem menos de 20 anos de idade, não assiste. Não assiste, deixa pra lá. Você não vai ter paciência. É isso aí, não vai ter paciência. Você tem menos de 20 anos, nem assiste. É isso. É isso. Vamos então terminando aqui. Vamos para aquele momento de. Gente, eu vou indo, viu? Tá bom. Beleza. Eu vou indo nessa. Falou, eu vou falar minhas três indicações super rápido. Que vai ser Tatsugare Autofocus, que já foi comentado aqui. Oshinoko, que também já foi comentado aqui. E Uramichi Onisan, que eu acho que também já foi comentado aqui. Todos eles têm atores, né? E alguma coisa envolvendo a atuação. Recomendo todos. Basicamente é isso. E vamos embora, porque eu preciso dormir. Bueno, vou nessa. Beijão, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos lá. Eu sou o próximo, então... já que é mais abrangente do que eu deveria... do que eu achava, né? Então, vou indicar aí Shirobako como representação para os dubladores. Tem outros animes de dubladores e tal, até mais gerais, mas é porque eu gosto muito de Shirobako. Então, vai ser por isso aí. Porque o Shirobako não é sobre isso, né? Ele é sobre a criação de anime, mas tem muito também envolvimento de dubladores, né? A Rafa falou do... meu Deus. Rafa acabou de falar do anime, eu não sei, assim. Hã? Não, do Uramichi Onisan, porque... Mas, depois de Uramichi, fica aí Shirobako. Já que é sobre atuação, Yuri on Ice, com a ideia de performance, que tem muito a ver com o esporte. Tem vários esportes, inclusive, que envolvem essa parte de atuação, tá? Então, eu não tô zoando botar Yuri on Ice pro seu anime de esporte, mas é porque faz parte muito desse esporte acessível, né? Da patinação no gelo. E tem alguns esportes que falam sobre isso, então... A gente já falou bastante de Uronassi aqui, mas vai ficar aí. Tem muita performance corporal e de rosto também, eles fazem também, os caras, coisas assim, né, em Uronassi. Tem muita coisa assim. Os animes de dança também falam muito disso, mas eu prefiro indicar aí Uronassi nesse grupo aí. E por último, eu tô olhando aqui animes de performance... Que é como o Crunchyroll não, quanto mais anime ele chama. E eu não tô pensando, não consigo achar aqui outro pra indicar, porque a Rafa já falou os quentinhos. Então é isso. Acho que são esses dois mesmo. Não tô conseguindo achar nenhum outro aqui que eu indicaria desse grupo. Tá? É, vamos lá. É, Carlírio, e você? Tem algum outro pra indicar? Só dois animes rapidinhos também. O primeiro é o Shin Sakura Taisen de Animation, que foi exibido em 2020. Um anime que tem o teatro como um dos seus pontos altos, o seu foco. Só que é um grupo de jovens talentosos. E o Shin Sakura Taisen de Animation, ele tem a questão do teatro, que na verdade esconde as matutas de uma guerra, de um conflito em ascensão. E inclusive essas meninas têm que pilotar verdadeiras máquinas de guerra em uma terra paralela, bem interessante de ser observada. É uma história muito boa. E o segundo anime, que é de 2022, que fala da dança como uma arte, né? Uma arte de prestígio. Só que, muito embora a dança esteja ali como uma espinha dorsal, na verdade o anime abrange vários temas de conteúdo dramático, de conteúdo moderno e de comportamento humano. Eu falo aqui de dança, dança, dança. Então, são esses dois animes que eu cito rapidinho nessa sessão aqui do Kyodai Podcast. De dublagem, podia fazer um caixão de dublagem. Tava olhando aqui agora vários outros de dublagem, mas deixa pra lá. Wesley. Pronto, vamos lá. Vou trazer dois animes e uma recomendação para as pessoas pesquisarem, caso elas tenham curiosidade, né? Que não é anime. Primeiro de todos é o Beastars, que começa com o primeiro arco já sobre uma treta no teatro. E é bem interessante, rola algumas ceninhas lá que são bem legais. Não é um anime sobre teatro, mas ele traz esse pano de fundo, assim, nesse cenário com animais antropomorfizados. Bem legal. E um outro anime que... Como? Apenas na primeira temporada, né? Na segunda e terceira ele veio... apenas na primeira temporada. Isso. E um outro anime que eu acho maravilhoso, que ele vai pra outras discussões, mas que ele tem também atuação, que é o Perfect Blue. E apesar de ser sobre idols, ele ainda tem um pouco desse negócio do business, dela ter que fazer filmes adultos, coisas do tipo assim. Então ele traz também um pouco dessa discussão sobre performance, performatividade, sobre coisas relacionadas ao corpo feminino e questões sociais do Japão. E por último, né? Satoshi Kon e atuação também obrigatoriamente temos que falar de Millennium Actress. Sim, meu Deus, eu esqueci, é maravilhoso. Enfim, fica aí a recomendação, Millennium Actress, meu filme preferido de Satoshi Kon. E é sobre uma atriz. É isso. É sobre é quase uma recomendação, assim, meio paralela com Hakukou, porque é sobre a vida dela inteira, não toda, né, mas sobre a parte da vida dela ali no cinema japonês, né, quase uma coisa meio metalinguística, assim, de atuação e vida, é bem interessante, assim. E por último, fica a recomendação, caso as pessoas tenham curiosidade, que a gente não falou muito sobre o teatro Kabuki, mas é um teatro, assim, muito, muito, muito, muito, muito popular no Japão, que perdura, acho que mais tempo do que o Takarazuka, igual eu tinha falado, né? E, querendo ou não, boa parte das animações, dos animes que a gente assiste, dos mangás que a gente lê, eles são inspirados no teatro Kabuki, principalmente Dragon Ball, Jojo, essas coisas assim, todas essas questões onde os personagens são mais exagerados e gritam, isso aí tudo vem do teatro, assim, boa parte, né, não tudo, boa parte vem do teatro Kabuki, então assim, querendo ou não, a gente tá assistindo os personagens dos animes, sendo que eles são por conta de uma herança toda de um teatro que é bastante milenar, assim, sabe, acho que é interessante também trazer essa curiosidade, assim, a gente não comentou muito, né. Mas tem toda essa geração, assim, de animações, de mangás, que tem essas inspirações no teatro Kabuki. Que anime de teatro Kabuki? Enfim. Eu não assisti nenhum anime com teatro que tenha teatro Kabuki, né? Existe o Kabuki Bu, só que eu não assisti. Mas os animes que a gente assiste no geral, né? Os shonen, eles têm um pouco disso nos conceitos, sabe? Sim, sim. Não, quer dizer, do mesmo jeito que o shoujo inspira muito no Takarazuka... O shounen tradicional se inspira muito no Kabuki, sim. Sim, mas eu nunca vi nenhum anime que que ainda não assisti, né? Que tenha de fato como centro alguma coisa ligada ao teatro Kabuki. Ficou até uma curiosidade, vou até procurar depois. Tem One Piece tem um personagem que é muito inspirado nisso aí, né? Inclusive, né? Mas agora, tipo assim, os personagens fazendo, sabe? Eu não. Eu sei que tem uns filmes. Eu sei que tem bastante filme. Isso. Então é isso, pessoal. Fica aí a nossas indicações. E vamos aqui para os recadinhos do Padrim. Ok, passando rapidamente para a edição de número 137 da sessão Recadinhos do Padrinho. São duas manchetes, uma que eu vou ler aqui e outra que eu vou pedir para o Evilásio tocar adiante. Então, vou começar aqui com a manchete vinda do site Otaku PT. É a seguinte: Bandai Namco cria escolas internas para combater escassez de animadores. O título da notícia por si só já entrega tudo. É um título bem spoiler descarado, mas um spoiler para o bem. Não tem como ser de outra forma. E no primeiro parágrafo diz que a Bandai Namco Filmworks divulgou essa nova estratégia de recursos humanos para os próximos 2 anos. O plano de médio prazo, entre 2025 e 2027, visa implementar várias medidas para manter a qualidade da animação produzida de maneira doméstica, através da formação intensiva de criadores em escolas internas. Então vai ser um estudo bem direcionado, produtivo e na busca de formar esse tipo de profissional, sendo que esse ensino todo vai estar movido, vai estar centralizado em 4 pilares estratégicos. Uma pergunta, desculpa. Então, o Carlírio ficou baixo só pra mim? Não, tá aqui, aqui tá tranquilo. Tá normal. Tá bem baixo, Carlírio. Eu até pensei aqui que era tá o fone, mas tá bem baixo. No YouTube tá normal. Eu tô ouvindo normal também. Então é isso, essa manchete do Otaku PT é sobre a animação em si e a divulgação dessa estratégia da Bandai Namco para fomentar a criação de novos profissionais na área. É isso. Eu queria comentar uma coisa sobre essa notícia. É que me lembra que, assim, não é tão recente, mas é algo que tem surgido, né? Que o Japão, ele meio que pegou um pouco da estratégia do que a Coreia estava fazendo e aí começou a colocar um pouco a mão nos animes para expandir, né, a indústria. E isso aí que a Bandai está fazendo me lembra o que as empresas de K-pop fazem, porque as empresas de K-pop também, os grandes conglomerados, eles fazem escolas que são das empresas para os idols meio que já saírem dessa escola já como idols, sabe? Então eu acho que tá indo um pouco nessa linha, vai muito nessa linha do que a Coreia faz também, sabe? Eu não sei se já tem isso no Japão, eu nunca ouvi, mas é a primeira vez que eu vejo alguma notícia sobre isso. Eu queria fazer uma crítica social foda em relação a essa notícia. É que não adianta nada ficar colocando, criando escola pra animador enquanto o salário de animação continua super baixo. Sim, exatamente. A falta de profissionais na área não envolve só a falta de criação. Envolve muito o fato de ser um trabalho semi-precarizado. Sim, exatamente. Eu ia emendar com isso, sabe? Enfim, nada, tudo bem. Então, eu ia emendar com isso. Porque as empresas de K-pop já fazem isso. Difícil assim pensar nisso. O meu maior medo é porque cada vez mais também se ouve falar sobre o uso de IA nos estúdios, né? Já era. Estamos na era da IA. Enfim. E a segunda, Carleiro? A segunda, como eu falei no início, eu vou pedir para que você divulgue. Caralho, tá muito baixo para mim, Carleiro. Mas enfim. O Carleiro falou que vai pedir que você divulgue. Eu vi. Mas tá muito baixo. O S tá normal para mim. Então, 4 anos depois do anúncio, Light Novel de O Sonho de um Apaixonado por Livros deve começar a sair no Brasil, né? A famosa história do Bookworm vai finalmente sair a novel, depois de 4 anos do anúncio, né? O pessoal não tem muita fé, até porque é uma novel muito longa. Eu não sei se New Pop vai terminar, porque o próprio mangá, eu pensei que tava saindo normal, né? Porque eu não compro. Mas eu descobri que saiu 3 volumes e depois parou, né? Então, se nem o mangá que ela já lançaram, tô lançando direito, essa novel aí, eu tenho pouquíssima esperança, né? Mas vai sair. Aparentemente, né? Anunciaram a data. Isso nunca quer dizer que vai sair de fato, né? No caso ali, o Pop. Mas disseram que vai sair os 3 primeiros volumes direto da Light Novel. E saiu também a arte de capa, né? De cada um. Eu não vi nenhuma notícia falar sobre o preço, tá? Que vai sair. Então... é isso aí. Mas enfim, saiu a arte de capa. Acho que era. Eu que os 3 primeiros volumes da um primeiro arco, mais ou menos. A Rafa que podia falar, porque ela não tá aqui, mas. É isso, mais ou menos. Mas vai sair, né? Vai, vamos comprar? Vamos comprar? Vale a pena? Confia na New Pop? Não sei. Aí fica difícil. Vai ficar bem feito, pelo menos. Vai vir com um acabamento bom. A capa, né? A gente não sabe, a tradução do New Pop também às vezes deixa a desejar. Então... vai saber. Eu não sou muito de comprar novel, né? Então, eu até tinha me interessado, só que eu não tenho muita... Eu não confio muito na New Pop, não, tá? Então, não sei se eu vou, não, lá atrás. Eu nunca comprei uma novel na vida, mas tudo bem. É. Em geral, não é meu estilo de literatura preferido, tá? Assim, tem poucas que eu li e menos ainda que me interessou, assim. Shizumiya me interessa. Eu até gostei muito que saísse no Brasil. Eu acho que... No Game of Life é interessante a novela, porque eu não gosto muito da história em si, mas ela é bem contada. Mas, por exemplo, o Log Horizon, que é uma história que eu gosto muito do anime, dando livro a novela. O próprio Fate Zero eu achei decepcionante pra caralho a novela. Né? Então, assim, porque eu tentei, em geral, não foi muito minha praia, não. É. Se eu tivesse uma grana, eu ia tentar comprar a autoradora, só porque eu sou curioso saber como que é a novela. Pois é. Acho que a única que eu compro que pode chamar de novel, de certa forma, é Nausicaa. Né? Enfim. Inclusive vai sair o volume 6, finalmente, né? Depois olha de só. Anos, talvez décadas, finalmente teremos o volume 6 no Brasil. É isso. Por favor, galera, pode encerrar aí a sessão. Encerrando então a edição 137 da sessão Recadinhos do Padrinho. Ok. Então vamos para as considerações finais, começando pelo Wesley. É isso aí, galerinha. Assistam o Showa. A gente já falou isso aí 1 milhão de vezes. Eu estou trazendo aqui de novo, mas é isso. É sempre muito bom falar. E fica aí a recomendação e até uma próxima aí, galerinha. Ok. Carlírio? O de sempre, agradecer a todos que nos escutaram, siga os blogs parceiros da iniciativa Kyodai, a própria iniciativa Kyodai em si nas redes sociais, e a gente se fala daqui 14 dias ou com o tema da Joana, ou com um tema diferente, caso ela não consiga bolar um tema até a data proposta. E é isso, até mais pra todos. E aí, visitem o Discord opinando? Pra discordar. Lá vocês podem conversar conosco e assistir animes todos os domingos. Nós temos um call de animes. Toda temporada a gente escolhe 3 animes para ver. Essa temporada já está indo para a parte final, né, de certa forma, né? Mas temos aí 3 animes. A gente está vendo o Tojima. Ai, caramba, esqueci agora o nome do anime, que loucura. Tojima Tanzaburo. Tanzaburo. Que é um anime do cara que quer ser um Kamen Rider. E tem outros personagens também que querem ser Kamen Riders. Muito legal. Também estamos vendo o Campfire. Ou Todemo Skill. Que é a segunda temporada que eu gosto demais. Todemo Skill de Isekai Horomeshi, né? E olha que assim, é um Isekai. Se eu gosto, se eu estou gostando, tem algum mérito nisso aí. Porque você sabe que eu não sou muito o cara do Isekai, né? Então... bom demais, assim. Gosto demais de Todemo Skill e toda vez fico com fome. Boa. E também estamos vendo Spy Family, mas fofura de sempre, né? Então tá aí, foi Spy Family 3ª temporada. Estamos acompanhando aí firmemente. E é isso. Visitem os sites e casts parceiros. É, não sei como o Wesley tá lá no canal do YouTube dele, inclusive, né? O Netoinho. Sem postar nada por um tempo. Sem postar nada por um tempo. Mas eu tenho vídeo gravado, só não tô postando. O Anime Code tá meio parado, né? Tá só saindo dos caches, mas vai sair aí mais coisa, tá? No final do ano. No final do ano vai estar mais tranquilo aí. Espero, pelo menos, eu vou ter que fazer mais coisas. Né? Então as coisas já estão meio semi-preparadas, então é isso. Botem na enquete também, né? É, eu sei que vai ter poucas pessoas que vão ver, são animes meio desconhecidos. Mas eu tô muito curioso pra saber se o pessoal votar, quem o pessoal vai curtir mais. Eu chuto que o Shoji Kageki Starlight deve ganhar, mas estou curioso pra saber se mais pessoas aí assistiram os outros animes e tem interesse em indicá-los, né? E é isso. Até mais. Vamos saindo por aqui. Falou. É isso aí.